Atenção você de Almino Afonso. Nesse dia 30 de outubro, o médico oftalmologista estará atendendo a partir das 8 horas, na residência de Jean Garotinho, em frente à rádio, fazendo exames de vista computadorizado, fundo de olho e verificação de pressão ocular. Marque sua consulta para esta quarta-feira, dia 30 de outubro, com Jean Garotinho, ou ligue 9-9634-0880. Churrascaria Pai Gordo tem sempre o melhor pra você. Ambiente agradável, tudo feito com amor. Menor preço, conforto e qualidade. Bom atendimento, sim senhor. Pra quem gosta de comer, pra quem gosta de beber, Churrascaria Pai Gordo tem sempre o melhor pra você. Churrascaria e Pizzaria Vai Gordo, BR-226, quilômetro 338, Pato RN, telefone 84996166668. Churrascaria Vai Gordo, vem sempre o melhor pra você. Vai Gordo! Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite o médico da sua confiança e deixe a receita aos cuidados na Farmácia Patu. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos e também completa seção de perfumes e artigos de higiene pessoal com 10% de desconto nas compras à vista e em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Nós da Farmácia Patu sentimos prazer em atender a nossa clientela. Por isso, primamos pelo aviamento correto das suas receitas médicas, para que sua saúde esteja sempre perfeita. Cuidar bem da sua saúde é a nossa história. Não esqueça, o médico receitou medicamentos. O endereço certo é Farmácia Patu, Rua Almino Afonso, número 90, no centro de Almino Afonso, Rio Grande do Norte. Fone WhatsApp 99934-0308. Construção você vai encontrar o menor preço da cidade. Se você está pensando em construir ou reformar, vou indicar o lugar certo para você economizar tempo e dinheiro. Felipe Construção. Na Felipe Construção tem tudo que você precisa: telha, tijolo, madeira, uma infinidade de produtos para você deixar sua construção do jeito que você sempre pensou. Vá direto a Felipe Construção, porque na Felipe Construção você está em ótimas mãos. Felipe Construção, preço menor, ninguém faz. Ligue agora mesmo para o telefone 99639-8180 ou 99666-0790. Ligue agora mesmo e peça seu orçamento sem compromisso. Lembrando, a Felipe Construção está localizado na Avenida Ivan Cavalcante, número 341, no centro de Lucrécia. Felipe Construção. Tá na hora. Na hora de fazer as suas compras. Então, escolha onde você encontra o melhor preço. Mercadinho Martins, em Almino Afonso. Aqui tem qualidade, variedade e aquele ótimo atendimento que você merece. Mercadinho Martins, tudo em gêneros alimentícios, material escolar, higiene e limpeza, utensílios domésticos, cereais frios e uma grande variedade de outros produtos. No Mercadinho Martins, tem facilidade para comprar e pagar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Você que sabe economizar, compra muito mais no Mercadinho Martins, o endereço dos melhores preços. Na Rua São José, no centro de Almino Afonso. Fone WhatsApp 849-9620-2017. Mercadinho Martins, o cliente em primeiro lugar. Organização Nailson e da Luz. Nesse mês de outubro, renove o seu exame de vista na Ótica São Francisco e ganhe um desconto especial na sua compra. Comprando o seu óculos de grau completo, você ganha 10%. 10% de desconto no cartão em até 6 vezes sem juros ou 15% na sua compra à vista. Só que na Ótica São Francisco, atendimento personalizado, exame de vista computadorizado, laboratório digital próprio, a entrega mais rápida da cidade e exames de vista com profissional devidamente qualificado todas as sextas-feiras pela manhã a partir das 8h30, 11h30 e é claro, o menor preço da cidade. Rua Rafael Godeiro 6A, no centro de Patu. Telefone para contato 849-9940-9107. Venha para a Ótica São Francisco, aproveite agora nossa promoção e não fique de fora.

E é isso que eu tenho te enfrentar. Me veja bem agora. Porque ainda estarei aqui parado. E você voltar pra mim vai contra qualquer previsão. É o risco que eu tenho que correr. Me veja agora. Com as asas quebradas, pensamentos silenciosos, sonhos não compartilhados. Aqui estou, sozinho outra vez. E eu preciso dela agora, para segurar a minha mão. Ela é tudo. Ela é tudo que eu sempre tive. Ela é o ar que eu respiro. Ela é tudo. Ela é tudo o que eu sempre tive. É assim que ela me faz sentir. Essa é a única coisa verdadeira. O modo como ela compreende que é minha amante, minha amiga. E quando eu olho em seus olhos, o que eu sinto por dentro, como o homem que eu quero ser, ela é tudo o que eu sempre precisarei. Tanto tempo, tanta dor. A única coisa que ainda permanece é a maneira como ela se importa, o amor que nós compartilhamos. E através de tudo isso, ela sempre esteve presente. Ela é tudo. Ela é tudo que eu sempre tive. Num mundo tão frio, tão vazio, ela é tudo. Ela é tudo o que eu sempre tive. É assim que ela me faz sentir. Essa é a única coisa verdadeira. O modo como ela compreende que é minha amante e minha amiga. E quando eu olho em seus olhos, o que eu sinto por dentro, como o homem que eu quero ser, ela é tudo o que eu sempre precisarei. Ela é tudo o que eu sempre tive. E eu tenho que fazer com que ela veja isso. Ela é tudo. Ela é tudo o que eu sempre tive. É assim que ela me faz sentir. Essa é a única coisa verdadeira. É o modo como ela compreende que é minha amante e minha amiga. E quando eu olho em seus olhos, o modo como eu me sinto por dentro, como o homem que eu quero ser, ela é tudo que eu sempre precisarei. Essa é a única coisa verdadeira. O modo como ela compreende que é minha amante e minha amiga. E quando eu olho em seus olhos, o que eu sinto por dentro, como o homem que eu quero ser. Ela é tudo o que eu sempre precisarei. Sim. Aqui estou. Se eu ficar, eu apenas estarei no seu caminho. Então, eu partirei. Mas eu sei que eu pensarei em todo o nosso passo no caminho. E eu sempre te amarei. Sempre te amarei. Você, minha querida, você, agradáveis lembranças, é tudo o que eu levo comigo. Então, adeus. Por favor, não chore. Nós dois sabemos que não sou o que você precisa. E eu sempre te amarei. Sempre te amarei. Espero que a vida te trate bem. E eu espero que você consiga tudo o que sonhou. E eu te desejo alegria e felicidades. Mas acima de tudo, eu te desejo amor. E eu sempre te amarei. Sempre te amarei. Sempre te amarei. Querido, eu te amo. Querido, te amo. Querido, eu sempre te amarei. Querido, te amo. Eu amo, sempre, sempre te amarei.

agradecendo a Deus e a você, ouvinte, razão maior do nosso existir, por mais um dia de trabalho. A você que, de forma direta ou indireta, contribuiu para que esse dia acontecesse. O nosso muito obrigado, tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus, receba isso na tua vida e que você possa declarar que Deus verdadeiramente é fiel em sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Your lady, and you. as I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one but you wanted more. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who'll stay when she walks away. And you know every time I hear your voice, you heard my name. You built the fire with the flame. I swim for life. I've never seen you looking so gorgeous as you